Graça e paz, amados irmãos, em Cristo Jesus, o nosso Deus é fogo consumidor. E aí, aquele que ainda não aceitou o Senhor Jesus, ele pode ficar confuso, né? Mas Deus não é amor? Deus não, Deus é amor. Tá tudo de boa, tá tudo bem. Não tá, não. Nosso Deus tem propósito. Sendo o Criador, sendo pessoa, ele é fogo consumidor. O propósito dele se cumpre. Ele é tão zeloso com o seu propósito que enviou o próprio Filho, Jesus, para nos salvar, para nos incluir no seu propósito. E todo aquele que crê, todo aquele que aceita o Filho de Deus, está incluído no seu propósito, que é vida eterna e abundante. Eu tenho uma história pessoal bem longa aí que eu não pude ter nada na vida. Nada, nada, nada, nada. E a capa desse áudio tem o título Fogo Consumidor, monte de fogo e em cima uma pequena flor. Por que que eu botei aquela flor ali? Aquela flor ali tem uma história para mim e é uma história para ti também. É que essa flor, ela me fez lembrar do propósito do Senhor Deus. Por quê? Na minha longa história eu não pude ter nada na minha vida. Por mais que eu estudasse, eu criei o hábito já de pincelar, de contar um pouco em cada pregação. De tudo, tudo, tudo que eu vivi mais o estudar, o buscar, o perscrutar, o querer saber, mas a prática mesmo, a prática aconteceu no mundo espiritual, nas comprovações. Nesse mundo mesmo eu não pude conquistar nada. E nisso tudo tem um propósito do Criador, porque chegou um dia em que eu aceitei o Senhor Jesus, encontrei a mulher perfeita. E aí, então, eu queria me casar com essa mulher. Só que aí, o mundo inteiro e todas as coisas, tudo que aconteceu e revelações, e um grande peso que veio sobre mim, um grande problema que eu enfrento, não me permitem nem casar. Porque há muitos anos eu não posso nem dormir, nada. Eu poderia, se a humanidade estivesse normal, eu poderia começar o meu projeto, palestrar, ficar milionário. Mas a humanidade nunca esteve normal, não é mesmo? Só que agora, amados irmãos, é chegada a hora. E até um anjo desceu. Até um anjo desceu, vos testifico. Quem escuta os áudios já está cansado até de ouvir o mesmo testemunho. Mas que aproveite a pregação. Cada pregação o Senhor Deus concede uma mensagem diferente. Um anjo do Senhor Deus desceu para me corrigir. Me disse que eu não subiria se eu não acertasse os meus pensamentos que estavam pecaminosos. Sendo o maior de todos os meus pecados, penso eu, o pecado de se voltar para o mundo, buscar as coisas do mundo, porque a vida inteira, desde os 4 anos de idade, a vida inteira eu estudei, eu busquei entender, eu busquei penetrar nas coisas, eu busquei adentrar, investigar, busquei saber. E assim eu acabei sabendo mais do que precisava. Acabei sabendo até coisas do mundo espiritual que me foram reveladas, muitas coisas. E o resumo de tudo é que a Bíblia Sagrada é a palavra do Senhor Deus. Vocês não precisam ter curiosidade, não precisam querer saber nada disso que me foi revelado. Mas até um anjo da parte do nosso Deus foi enviado para me corrigir, para que eu esquecesse essa obsessão, essa busca por conhecimento vão, coisas vãs, filosofias, ciências do homem. Muitas coisas em que eu busquei a vida inteira. E também, no meio disso tudo, eu acabei pecando, é claro. Todos nós pecamos. Sendo que o maior pecado é esse. É o pecado de adoração que só pode ser para o nosso Deus. Porque o nosso Deus, o nosso Criador, é a fonte de todo conhecimento eterno. Somente através dele nós temos a vida eterna. O Filho, o Cristo, disse que a salvação vem de conhecer ao Senhor Deus, o único Deus, e aquele a quem ele enviou, o Filho. O conhecimento de Deus te traz a salvação. A busca pela face do Senhor, a leitura dos textos bíblicos, das Escrituras, a busca daquele que é o Criador, a fonte de toda a vida. Mas eu estava falando da florzinha. Essa pequena flor que está na capa, no meio daquele fogo, não é? Porque nós sabemos que o Senhor Deus é fogo consumidor, mas ele é amor também. Mas entendamos que o nosso Deus, ele é acima de tudo, acima de fogo consumidor, acima de amor, acima de tudo, ele é, foi e sempre será e virá. Ele é o Senhor, ele é pessoa. Tanto é que enviou o próprio Filho para que seja o primogênito dentre muitos. E nós que cremos somos também filhos do mesmo Pai. Pai, ele é pessoa. Acima de fogo consumidor, acima de amor, ele é a pessoa do Senhor. E ele sendo o Senhor, sendo pessoa, ele sendo o Criador, ele cria. E faz com prazer, ele tem o propósito dele. Sendo eterno, ele é perfeito, o propósito dele é perfeito. O que significa que todas as imperfeições e tudo o que vemos agora são parte do processo que nos leva à vida eterna e abundante. Processo simples que é tão somente aceitar o Senhor Jesus, o Filho, e aguardar. Aguardar em Cristo, aguardar a volta do Filho de Deus. Esse é o processo. Bem simples. Receber a santidade que não pode ser conquistada. Não pode evoluir uma pessoa a ponto de se aperfeiçoar e se apresentar para o Senhor Deus. Por isso nós precisamos do Salvador. Por isso nós precisamos daquele que é santo. Para que ele derrame a santidade, verta a santidade dele para dentro de nós, para que ele transforme as nossas almas. Então, voltando à florzinha no meio do fogo lá, aquela flor me fez lembrar do propósito, porque o Senhor Deus é fogo consumidor, mas é amor, então significa o quê? Que ele é o Criador, ele tem o propósito dele, tem os valores eternos. E o amor é um deles, o maior de todos. Sendo o amor o maior valor estabelecido pelo Criador, só pode ser bom. E além de ser bom, nós sabemos que é eterno. Nós teremos o amor eternamente. E sendo tão bom assim, a ponto do eterno estabelecer como valor eterno, o amor, então, ele é defendido, ele é priorizado no plano do Criador. Por isso eu coloquei aquela flor no meio do fogo. A palavra diz que esse mundo será consumido. Todos serão consumidos pelo fogo, pela morte. Esse mundo será consumido. Mas permanecerá somente a palavra, o propósito do Senhor. Aquele que bebe da água que o Cristo tem para oferecer, colocou para dentro de si a palavra, colocou para dentro de si o propósito do Senhor. Importa que as almas aceitem o Cristo e coloquem esta santidade que é muito mais do que o conceito humano de santidade. É transcendência, é pureza, é um novo paradigma, uma nova dimensão, outro mundo, simplesmente um estado totalmente diferente de viver do que essa vida que nós conhecemos. Essa santidade é derramada diretamente do Cristo para dentro de nós. Nós estamos aqui já como que num fogo consumidor. Nós estamos dentro de uma existência que será consumida, que está marcada para ser terminada. Todo aquele que não crê será consumido por este fogo. E o destino é também o lago de fogo. Lembrando, eu já coloquei em algumas pregações, crer não é como o homem pensa. Crer significa dar crédito para aquilo que tu já conhecias. Normalmente diz assim, eu não creio, não conheço, não sei se isso é verdade. A palavra diz que todos sabem que o seu Deus existe. Aquele que crê está salvo, porque ele deu crédito. Aquele que não crê está condenado, porque ele não deu crédito, ele desonrou. Ele já conhecia. No linguajar humano, todos creem, todos sabem que o Senhor existe. Mas nem todos dão crédito. Nem todos aceitam o Criador. Mas por que aquela flor no meio do fogo? O propósito do Senhor. Mas por que eu coloquei aquela flor ali? Conforme eu vinha dizendo para vocês, desde os 4 anos de idade eu venho estudando e buscando tudo, tudo no mundo, e querendo, e querendo, e querendo, e não realizando nada. Perdi tudo. Fui levado pela obsessão, pela adoração, por querer olhar para o mundo, até um dia em que o Senhor Deus envia um anjo para falar um minuto, mais ou menos um minuto comigo, acima da multidão numa cidade. Ele se materializou em carne. Para mim, deixar de dar crédito é impossível, ainda que eu tenha pecado, que eu tenha demorado a receber, porque normalmente até os cristãos dizem que receberam, que creem, mas estão aflitos, aflitos como eu estive e como eu estou hoje, mas por outro motivo. A primeira aflição é que nós temos uma quebra de paradigma. Nós temos uma mudança radical. Nós dissemos que cremos no Cristo, mas ao ler a palavra do Senhor Jesus, nem todos se entregam totalmente para o Senhor Jesus. Continuam com seus estilos, continuam buscando as coisas desse mundo, continuam buscando além do que é necessário. Eu não digo o dia a dia, o comer, o beber, uma casa, um lugar, mas continuam buscando além disso. E a palavra, ela como uma espada de dois gumes, ela vai entrando na alma e nos leva a perceber essa separação que nós temos que fazer o quanto mais cedo, para que seja, o quanto mais cedo, um consolo e não uma dor na alma. Porque a dor no corpo, todos já têm. O sofrimento na carne, todos já têm. Mas o sofrimento na alma, eu vos asseguro, é a segunda aflição que eu estou comentando aqui. A primeira aflição é quando nós aceitamos o Senhor Jesus e começamos a perceber que a palavra é muito mais profunda, é espiritual, é salvação, para que sejamos separados desse mundo. É muito além, inclusive, do que o mundo entende. O cristão, ele é chamado a se integrar com o mundo, a buscar as pessoas, a viver com as pessoas, a usufruir. Mas espiritualmente nós somos separados. E aí vem a segunda aflição. Quando então acontece o nascimento da água do Espírito, quando o verdadeiro cristão ele se vê separado do mundo, ele não quer mais ficar. Ele fica como Paulo, desejoso de partir, mas ainda cumprindo a missão. Isso é a grande aflição. Amados irmãos, aquela flor ali é justamente porque eu estou nessa aflição por vários motivos. Um deles, eu coloquei nas pregações, é porque mesmo depois de ter vindo aquele anjo, eu pequei. E aí, testemunho longo depois. Tem que estar aflito, né? Se desse um anjo, a pessoa deveria dar glórias a Deus e nunca mais pecar. e pecados aos olhos do homem, pecados simples, aparentemente inocentes para quem não é cristão, mas perante o Senhor Deus, pecado é pecado. Isso é parte da minha aflição. A outra aflição é justamente pelo primeiro motivo. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus, nós começamos a ver a palavra, a espada descendo e mostrando que, olha, o teu destino não era bem assim como tu desejavas. Porque nós vivemos em sonhos e tudo. E conforme passam os anos, nós vamos percebendo que o nosso destino não era bem assim. Não estava exatamente como a gente queria. No meu caso, foi bem diferente. Chegou no ponto em que eu encontrei a mulher dos meus sonhos e tive que me afastar dela. Agora sim eu vou falar da flor, do propósito do Senhor. É que eu associei essa flor àquela mulher. Né? Um dia eu peguei a flor num campo e associei. Eu não sei para que eu fui fazer isso. Para piorar, né? E aí passaram já muitos anos e essa flor me persegue. Chegou ao ponto de um dia acontecer de que a casa onde eu moro aqui, toda a parte da frente ser tomada por essa flor. E até uma árvore cresceu na frente da nossa casa, tinha uma árvore, mas ela não tinha essa flor. E essa árvore, uma vez, foi totalmente tomada por esta flor, ou uma flor muito parecida com essa, né? Muito parecida. Os pássaros devem trazer, não sei. Mas no início, nenhuma casa na minha rua tinha essa flor. Mas o pequeno pátio lá na frente tinha centenas e centenas. Aí eu olhava, ficava entristecido, lembrando daquela mulher. E finalmente eu vejo que essa flor me persegue. E o Senhor me fez lembrar do propósito dele. Vejam. Eu não pude ter nada a vida inteira. Eu tive muitas mulheres que me quiseram e não escolhi nenhuma. Isso é só para resumir, tem um testemunho longo. Chegou ao ponto de um dia descer um anjo da parte do Senhor, por misericórdia, para que eu parasse de buscar esse mundo, já que para mim não tem nada. Mesmo tendo feito vários cursos superiores, para mim não tem nada. Uma perseguição no mundo espiritual. Então, eu comecei a olhar a palavra. Comecei a olhar que o Senhor Deus permite essas coisas. Porque o plano dele, o propósito dele é muito grande. A minha vida já passou, já tem sido como um fogo consumidor. Nada ficou, tudo foi consumido. E no meio disso tudo apareceu a mulher dos meus sonhos. E eu ainda associei essa mulher é uma flor, essa florzinha aí. Na capa desta pregação eu coloquei esta flor e o fogo consumidor à volta, para que nós saibamos que o nosso Deus, conforme a Bíblia Sagrada diz, ele é fogo consumidor e ele é amor também. Ou seja, o fogo consumidor diz respeito à autoridade, ao poder absoluto. Ele, sendo o Criador, ele criou todas as coisas e o fez com perfeição e fez para nós. Aqui eu quero colocar para vocês, ainda que eu não consiga cumprir, e o Pai nos perdoa, não é mesmo? Mas eu não deveria nem estar magoado por não ter esposa, porque hoje mesmo eu posso sair. Tem pretendente e tudo, mas é motivo particular, são revelações. Eu não posso ter nada, irmãos. Não posso casar, se o Senhor Deus mudar isso, mas enfim. Acima de tudo, eu não deveria estar com essa mágoa. Já se passaram tantos anos, já se passou toda a minha vida, já foi tudo consumido. Já tiveram tantas revelações, até um anjo do Senhor desceu. E no meio disso tudo, só existe uma coisa, o propósito do Senhor. O propósito do Senhor. Por que até amado eu perdi? E o senhor permite até que a única casa aqui, dessa rua aqui, não sei se na cidade inteira, porque eu caminho e não achei uma casa com essa flor. Depois sim, algumas começaram a aparecer e aí foi. Mas por muito tempo, só essa casa aqui. Até que eu percebesse. Então, o senhor me fez lembrar, não digo pela flor, pode ser coincidência, mas com a descida de um anjo, amados. É o propósito do Senhor. Ele nos incluiu, o Senhor nos incluiu neste propósito. Nós que aceitamos o Filho dele. E todo aquele que se aproxima do Senhor recebe comprovações. Tá certo que essa coisa da flor é coisa minha. Tá certo que isso, se fosse um evento isolado, não serviria para nada. Mas me serviu de reflexão e diante de tantas coisas que aconteceram na minha vida, é como se o Senhor Deus dissesse, no meio de tudo isso que me aconteceu, é como se o Senhor Deus colocasse uma flor, colocasse uma palavra dizendo, tu não perdeu nada, tu não perdeu ninguém, permanece no meu Filho, permanece em Cristo. Porque a humanidade inteira geme, muitos estão sofrendo. Crucifica os teus sonhos, vai adiante, porque a glória te aguarda. O meu Filho te aguarda. E é essa a palavra, a glória do unigênito do Pai. Jesus, o Cristo, nos aguarda. Mais do que isso, irmãos. Jesus, o Cristo, nos aguarda. E não fica aguardando. Ele já consumou a obra dele no madeiro. Mas ele continua agindo. Ele é o verbo de toda a criação. Ele envia anjos. E ele continua suportando, sustentando toda a existência. Tudo foi feito por ele, através dele e para ele. Este que fez tudo, não somente nos aguarda, como aguarda um número se completar, como também nos virá buscar. Ele é o princípio de tudo, é a parte ativa, é a própria vida. Por isso a palavra diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O propósito do nosso Deus está no meio deste fogo consumidor, dessa ira, desse furor, desta autoridade. Este é o Senhor que nós temos eternamente. O Criador agora é nosso Pai. Nada pode nos separar do amor de Deus, diz a palavra. Fogo consumidor. O que nós temos que entender e buscar sempre meditar, por isso que nós aumentamos a nossa fé pelo escutar da palavra. É justamente o plano, o propósito do Senhor que diz respeito às nossas almas. É nos elevarmos a ponto de sermos como o Senhor Deus quer. Filhos do Espírito, com letra maiúscula, que é Deus, e não filhos da carne. A palavra é muito clara e diz que nós podemos usufruir de tudo que nós temos, mas não devemos ficar obcecados pelas coisas desse mundo. Vejam, irmãos, eis aqui um que dá testemunho que toda a vida eu tentei ter as coisas e até pessoas e tudo e terminei, vamos dizer assim, só porque onde eu moro ninguém é cristão e sem nada, nada é meu. E fraco e cansado por males que eu não posso nem comentar. Saudável, forte, novo, mas condenado a essa fraqueza. No meio disso tudo, o Senhor Deus envia um anjo. É como aquela florzinha que não se consome no meio do fogo consumidor. Isso, essa florzinha sou eu, és tu, é aquele irmão, aquela irmã, são todos que creem. Por que isso? Porque, de fato, a nossa vida aqui ela é pisada como qualquer flor. Qualquer vento, qualquer brisa termina com uma flor, mas o propósito do Senhor Deus não. Uma flor que aparece no momento ela tem mais glória, diz a palavra, do que tudo que o homem fez. Tem mais glória, mais beleza, mais poder, porque quem fez primeiro e fez perfeitamente foi o Senhor Deus. O homem depois, ele só copia, altera e tenta aquela obsessão que eu tive a vida inteira de buscar, buscar, buscar, buscar, quando a prioridade é tão somente buscar o propósito do Senhor Deus. A minha vida inteira para depois ver uma florzinha que me faz lembrar de uma pessoa que eu desejei muito para ter, para estar ao meu lado. E não pude também. Tudo me foi tirado. Então, amados irmãos, nós temos ainda, e por um tempo, uns aos outros, para comunicar a mensagem do Senhor, porque de fato, somente aqueles que creem habitarão o reino dos céus, farão parte da grande família que o Senhor Deus está formando. Esse é o propósito do nosso Deus. Interessante que aquela flor eles chamam de miozotis. Fui pesquisar, uma pesquisa rápida. Uns dizem que ela é relacionada com recordação, fidelidade, amor verdadeiro, caridade, fraternidade. Aí já vi que cada um deu um significado para aquela flor, né? Ela tem também o nome de Não Me Esqueças. Olha aí, ó. Aí eu comecei a pensar assim, mas eu não esqueci daquela varoa. E aí eu comecei a pensar assim, do jeito como eu quero, né? E depois eu pensei, tem um que não se esqueceu, nem de mim, nem de ti. Por mais que tu tenhas pecado, que tu tenhas errado, se tu estás buscando o Senhor Deus, Ele te perdoa, Ele te quer, pois Ele enviou o próprio Filho, o Cristo Jesus, para nos salvar. A Bíblia Sagrada diz que quando nós éramos inimigos, quando nós nem prestávamos atenção, quando nós vivíamos nos deleites desse mundo, nesta época e muito antes veio o Senhor Jesus para te salvar. Ele nos amou assim. Por isso que Ele dá um ensinamento, amar a todos, até os nossos inimigos. Porque todos estão sendo dominados pelo espírito desse mundo, que é o espírito do maligno. Então, tudo isso que aconteceu comigo, não é que eu queira contar a minha história. Eu, se eu não fosse de Cristo, eu não ia contar história coisa nenhuma para ninguém. Eu ia lá para minha casinha de praia que eu tenho com meu irmão, que eu nunca usufruí. Pelo contrário, por motivos pessoais, eu estou a vida inteira numa cidade pequena. Eu ia para lá, eu ia ser empacotador no supermercado. Uma das primeiras profissões que eu rejeitei, eu ia ser feliz se eu já tenho a minha casinha, tendo um pão, um arroz para comer, e uma praia para tomar banho, uma Bíblia para ler, e irmãos para ir numa congregação. Hoje eu vejo como eu ia ser feliz. É, mas esse pecador aqui só enxergou isso depois que desceu um anjo. E agora? E agora, né, irmãos? Esse é meu testemunho. Eu não ia estar contando testemunho, me esforçando, pregando a palavra sem cobrar nada. Não. Se eu não fosse cristão, eu ia estar lá. Eu ia dizer tchau para todo mundo. Desde os 18, 19 anos por aí, me casei um pouco depois, saí de Florianópolis. E lá deixei com meu irmão a minha casinha. Está lá até hoje, está o meu quarto lá. Estão usando, né, também, né? 30, mais de 30 anos. E hoje eu vejo que se eu tivesse ficado lá, eu teria mais de 30 anos de praia. E eu seria feliz até porque se eu aceitasse o Senhor Jesus, eu estaria pregando na praia. É, estaria muitos anos levando a palavra na praia. E hoje isso também é minha aflição. Saber o que eu perdi. Saber a oportunidade que o Senhor Deus me deu. Porque Desde os 4 anos de idade aconteceram coisas comigo, que eu comecei aos 4 aninhos a estudar, a buscar as coisas, querer entender. Eu deveria ter aceito o Senhor Jesus com mais ou menos 10 anos de idade. Mas não foi assim, fui aceitar com 51. E isso serve para vocês também, para nós entendermos que o Senhor Deus tem um propósito. Que o agir do nosso Deus é autoridade, é imperativo, acontece. É fogo consumidor. O que o Senhor Deus quer, Ele realiza, Ele é o Criador. Por isso, Ele enviou o próprio Filho, que é o Verbo de toda a criação. O Verbo é aquele que faz. Todo poder foi colocado nas mãos do Filho. Ele enviou o próprio Filho, nosso Salvador Jesus Cristo, para nos salvar, para nos tirar desse mundo que aparentemente é tudo eu. Vejam, eu consumi a minha vida inteira querendo entender esse mundo e buscar as coisas do mundo. Aparentemente é tudo, mas resultou num nada para mim. Glórias a Deus que o Senhor preparou tudo para que chegasse um dia, e chegou, em que eu tivesse aceito o Senhor Jesus. Hoje eu entendo, tem um propósito. Hoje eu entendo toda a nossa vida, tudo isso aqui, irmãos, é como já está espiritualmente acontecendo o fogo consumidor. O Senhor Deus está consumindo tudo e a todos. Os que estão morrendo a primeira morte, está havendo a separação, joio do trigo. Alguns já estão sendo consumidos no inferno. E outros tiveram as suas vidas consumidas, como a minha foi, mas estão no seio de Abraão. Muitos estão sofrendo no meio das ruas, passando fome. Nas guerras, em todo tipo de situação, o fogo consumidor já está consumindo a tudo e a todos. Mas tudo de acordo com o amor divino, com o amor superior, com a soberania, com o poder do Senhor Deus, que guia a tudo e a todos de acordo com o seu propósito. Até os que sofrem, até os que aparentemente estão perdidos, todos eles que creram no Senhor Jesus foram conduzidos, guiados por anjos e levados por anjos para o seio de Abraão, foram salvos. É o plano do Senhor Deus. É entendermos que nós somos filhos do Espírito, com letra maiúscula. Filhos do Senhor Deus, que é Espírito. Filhos do Criador, que estendeu a sua mão para realizar essa obra de salvação, para quebrar esse paradigma, para nos tirar dessa rede de intrigas, desse mundo denso, dessa carne pesada, dessa limitação. No meio disso tudo que nós vivemos, nós vamos percebendo cada vez mais que é só peso, é só fardo, é só dor. E o Cristo diz que o fardo dele é leve. E de fato, quanto mais nós buscamos o nosso Deus, mais nós vemos o propósito do nosso Senhor, do amor do nosso Senhor, e mais nós ficamos livres. Todo aquele que crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Está livre? Livre da ira vindoura, livre do fogo consumidor, porque, de fato, nossas vidas já foram consumidas. Mesmo quem acha que viveu bem, já foi consumido. Mas fogo consumidor é literal. É literal. Começa no sentido de que nosso Deus é autoridade maior. E quando a palavra diz que é fogo consumidor, é apenas para termos uma ideia da fúria, do poder, do zelo que o nosso Deus tem. Ele vem consumindo tudo que não seja o propósito dele. Quando desceu aquele anjo, eu repito, eu passei mais ou menos 1 ano para poder assimilar, e ainda estou assimilando aquilo para a minha alma. É outro mundo, outra dimensão, outra vida que o Senhor Deus preparou para nós. E o Senhor Deus, sendo o Criador e perfeito, nós não podemos argumentar. O meu maior pecado foi justamente o de quase estar adorando o mundo, a adoração somente para Deus. De estar quase argumentando com o Criador. De fato, eu devo ter argumentado sem conversar com o Criador, como Jó fez. Jó teve a resposta dele. E eu tive a minha resposta, que foi muito forte. Um anjo do Senhor desceu para dizer: não, desse jeito eu não iria subir. Uma alma que está ou com palavras como Jó, ou com pensamentos voltados para o mundo, argumentando com achismo, será que não podia ser assim, não sei o quê, por que isso, por que aquilo. O Senhor Deus existe, não tem mais porquês. Essa é a verdadeira alegria do cristão. Quando o cristão entende isso, ele sente mais alegria, que não tem mais porquês. Vejam, irmãos, eu presenciei, conversei, porque um anjo veio, não conversar é até pecado dizer. Um anjo veio se comunicar, veio dar uma mensagem para mim, eu não fiquei batendo papo com ele. Foi mais ou menos um minuto. Mas vejam, irmãos, é outro mundo. Não tem nada, não tem que argumentar, não tem mimimi, não tem. Tudo isto será consumido. Não é o propósito do nosso Deus que este mundo permaneça. É outro mundo. É aquela flor, Miosotis, que nome, hein? Que eu coloquei na capa desse áudio. Uma pequena flor bonita no meio de um fogo consumidor. É assim que aparenta ser para muitos a palavra do Senhor Deus. Algo tão pequeno, invisível, bonitinho, fraco, não traz nada para nós, mas esse algo, essa beleza, está no meio do fogo consumidor porque está no coração do Senhor Deus. Essa flor, esta pequena beleza que nós vemos como uma pequena flor hoje, é como se fosse a nova Jerusalém. É, vinda dos céus. E eu vos dou testemunho, para mim, eu tenho também a lembrança daquele anjo que veio de cima, dos céus, lá do terceiro céu. Mas para muitos, é como se fosse uma pequena flor. Não estão vivendo ainda a palavra que o Senhor nos deu. Não estão vigiando como as cinco virgens, que estão sempre com a candeia acesa. Porque são bonitas as músicas. A palavra é bonita, de fato, é mais do que bonita. É maravilhosa só na beleza. Mas a maravilha está em que ela se cumpre. É palavra daquele que é fogo consumidor e é o propósito do nosso Deus. É o propósito do nosso Deus ter-nos como filhos e habitando com Ele nas moradas que o Senhor Jesus foi preparar. Nós sabemos que o Senhor é o Eterno, o Criador, o Absoluto. Essa palavra é muito forte. O Absoluto, não tem margem para erro. Maravilhoso, majestoso, perfeito. Isaías 42, 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. São tantas coisas, tantos pontos, muitos que dizem crer estão errando. Até a questão das imagens. O Senhor Deus, Ele diz, este é meu nome. Quem tem dúvida, chame de O Senhor, pois Ele é o único Senhor, o Senhor dos senhores. O Senhor Deus, o Eterno, o Absoluto, é importante repetir, Ele é o Criador. Vem da eternidade, o Eterno. Não se pode dizer que ele é mais ou menos, que ele é bom, muito bom. Não, ele é simplesmente bom, simplesmente perfeito, simplesmente absoluto. Tudo que ele faz é perfeito. E aí nós vamos conhecendo o Senhor. Gálatas 5, 22 ao 24, o fruto do Espírito, com letra maiúscula. Porque é o fruto de Deus. Nós vamos conhecendo que esse Deus é fogo consumidor. Por quê? Porque ele tem autoridade. Porque ele determina e acontece o propósito dele. Qual é o propósito do Senhor Deus? O fruto do Espírito. É aquilo que vem dele. É amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Por quê? Porque são os valores eternos. O eterno que vem de eternidade em eternidade traz tudo isso que ele mesmo é em perfeição para nós. São valores que vêm do seio do nosso Criador. São valores projetados de dentro, expressos de dentro dele para fora, para toda a existência. São os próprios sentimentos do nosso Deus. Sentimento de amor, que é o maior de todos, porque dentro do amor estão incluídos todos os outros frutos. Sentimento de gozo, que é o sentimento, o estado de um ser que está em plenitude. E pela eternidade nós vamos conhecer a profundidade desses valores. Paz. Não existe paz na face da terra. Existem momentos que nós chamamos de paz. Existem vidas que foram protegidas, que têm, comparado com os outros, uma paz. Mas não se compara à paz que o Senhor Jesus tem em sua glória, aquela paz que é em plenitude expressa, aquela paz que acontece neste plano que nós chamamos de glória, neste lugar onde o Senhor Jesus foi preparar moradas, no céu. E os que são de Cristo, diz a palavra, crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Lembrando, nós temos as coisas, podemos viver, podemos trabalhar, estudar, nos aperfeiçoar, podemos ter vontade de fazer as coisas bonitas e tudo, mas nós, em Cristo, nós crucificamos tudo, tudo que é da carne. Ou seja, nós priorizamos a busca pela face do Senhor, porque a nossa pátria não é aqui. A nossa pátria é onde Cristo foi preparar as moradas, é com Cristo. Porque o nosso Deus, sendo fogo consumidor, já estabeleceu esse plano. Tudo que nós vivemos, cedo ou tarde, será consumido. A minha vida foi consumida por uma busca infrutífera, pelo tempo que passou, por motivos espirituais que vão consumir a vida de todos. Seja um fracassado como eu, seja um milionário de sucesso, a vida de todos será consumida pelo plano do Criador. E importa-nos saber que o nosso Deus é fogo consumidor, o seu propósito se cumpre. E sendo tão poderoso assim, importa-nos saber que o seu propósito é amor. O seu propósito é que vivam cada um sendo a imagem e semelhança dele mesmo. Vejam, o Criador, o Eterno, aquele que é perfeito, aquele que sabe como é a existência, nos fez a sua imagem e semelhança, com a capacidade de interagirmos, de vivermos com os poderes que ele nos concede. Aqui nós temos uma breve noção e já nos agarramos a essa vida, achamos tudo maravilhoso. E o Senhor Deus diz, tudo será consumido. Ele é fogo consumidor, a palavra dele a palavra dele consumirá tudo que não é o seu propósito. O Senhor Deus nos ensina, tudo será consumido. E nós já conhecemos muitas coisas e queremos tudo e nos agarramos à obsessão pelo mundo. Isso aconteceu comigo. Desceu um anjo para me advertir, que eu estava olhando para um lado, tem que olhar para o sentido oposto, do outro lado. Buscar as coisas de cima. Êxodo 3, versículo 2. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Por quê, irmãos? Por que a sarça não se consumia? Porque o Senhor Deus não se consome. Ele é o eterno. Ele é o fogo consumidor. Ele é o fogo que consome. A nossa alegria é sabermos que o Senhor Deus não é uma força desgovernada. Não é um Big Bang. Até a ciência anda dizendo aí que o Big Bang não existiu. Não é uma força desgovernada. É pessoa. E é consumidor porque ele realiza o que ele quer. A nossa alegria é saber que ele não é tirano. Que ele é o eterno, é perfeito. Então, glórias a Deus. Que seja feita a vontade do Senhor, porque Ele realiza o que Ele quer, e sendo perfeito, o que Ele quer é perfeito. Para todos que creem, recebem a vida eterna e abundante. Isto é perfeição. No versículo 4, Moisés, Moisés, respondeu ele, eis-me aqui. Prosseguiu o Senhor Deus, não te chegues para cá. Tira os sapatos dos pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Em Êxodo 19, versículo 12, o Senhor Deus orientando para que o povo fique em redor do monte. Não suba no monte, nem toque na base do monte, no seu termo. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Quem não leu ainda, quem não aceitou o Senhor Jesus, leia. Assista filme sobre Moisés. E observe que Moisés foi ter com o Senhor Deus no Monte Sinai, lá onde ele recebeu as tábuas da lei, e o povo que ficou lá embaixo, o povo incrédulo, cometeu idolatrias. Aconteceram várias coisas, e uma delas é que o Senhor Deus desceu diante dos olhos de todo o povo sobre o Monte Sinai. E aí, então, o Senhor Deus deixou bem claro para o povo para não subir ao monte, nem tocar no monte, que senão morreriam. Pois o Senhor Deus é fogo consumidor e nós somos pecadores. Vejam, o Senhor Deus sendo fogo consumidor significa o absoluto, a sua autoridade. Aquele que, como Jó disse, virá por sobre toda a terra. Vem em santidade, significa puro, separado do pecado, e todo aquele que estiver em pecado será consumido por este fogo consumidor. Porém, nossa esperança está em Cristo Jesus, a nova aliança. Em Hebreus 12, dos versículos 18 ao 29, nós lemos, porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao sonido da trombeta, e à voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado ou passado com um dardo. e tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque, se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou, dizendo: ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Irmãos, é isso mesmo. Só nos falta absorvermos, buscarmos cada vez mais a face do nosso Deus. Nós não estávamos lá com Moisés, naquele monte aceso em fogo. O nosso Deus não nos recebeu daquela forma. Antes, ele enviou o próprio Filho para que nós estejamos sob a graça do Filho. Em Lamentações 3, 22, nós lemos: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Nós não somos consumidos, mesmo chegando para o Senhor em oração, porque chegamos para o Senhor em um nome do Filho dele, do Cristo Jesus. Mas é importante que nós tenhamos cada vez mais essa reverência, esse temor. Saibamos com quem nós estamos falando. É importante que tenhamos a noção de que nós não podemos melhorar. Nós não podemos evoluir. Não podemos nos santificar por nossa própria conta. Perante o Senhor, todos nós somos imundos, pecadores, condenados. Por isso enviou o próprio Filho, para que o Filho nos santifique. O que nós podemos fazer é receber o Filho. Nós que já aceitamos o Filho, como diz em Apocalipse 22:11, quem é santo, santifique-se ainda. Cumpra o tempo proposto, a carreira proposta. Nós só podemos receber a santificação. A santificação não vem de nós, vem do Cristo Jesus. O Verbo de Deus, Ele e o Pai são um. Então, não é um processo de evolução, é importante nós entendermos isso. E a santificação não ocorre por nosso mérito. Aqui, aqueles que aceitaram a Cristo recebem de Cristo a santificação. Recebem de Cristo o preparo para habitarem o reino dos céus. Aqui é apenas separação joio do trigo. Joio cresce se alimentando de maldade. Trigo cresce se alimentando de bondade. Quem é bom? Somente o Pai é bom. Assim aponta o Filho. Assim nos ensina o Filho. Então, a santificação ou preparação para entrar no reino dos céus, para herdar o reino dos céus, é mais do que entrar, é herdar, é ser filho do Criador. Essa santificação, ela inicia-se aqui pelo derramamento da santidade de Cristo para dentro de nós. Na hora da nossa partida, nós seremos totalmente desarraigados, separados de todo o joio, prontos para habitar as moradas que o Senhor Jesus foi preparar. E essa é a misericórdia. É a misericórdia daquele que sabe que nós não podemos. Por isso enviou o próprio Filho, o Verbo de toda a criação. E todo aquele que aceita, se entrega, é uma entrega por quê? Porque tem que quebrar todo esse paradigma, mas não pelos seus méritos. Tem que se entregar e deixar que ele, o grande oleiro, faça. Pois ele sabe como fazer. Ele não nos consome, porque nós, apesar de virmos em sua presença imundos, pecadores, nós temos nosso advogado fiel, nosso único intercessor, o Filho dele mesmo, que é a sua glória, o seu unigênito, o seu propósito. Nós temos o seu propósito, nós reconhecemos que erramos, que não podemos. O pecado não está no pecado em si, o pecado em si não é pecado. O pecado está naquele que pratica o pecado, querendo praticar o pecado. O pecado não está no pecador, mas sim no pecador que insiste em pecar. A santidade é algo muito maior do que sequer nós possamos imaginar. E nisso está também a misericórdia do Senhor, fogo consumidor. Nós somos tão pequenos. O Senhor Deus preparou algo para nós que se chama vida eterna e abundante. A santidade é uma das características do nosso Deus que será derramada sobre nós eternamente. Eternamente nós receberemos deste Senhor que é puro, que é santo, santo, santo. Por isso o Senhor é fogo consumidor e também amor. Todo aquele que crê no Senhor é como aquela florzinha ali no meio. Parece pequena, insignificante. Mas é amor, é o propósito do Senhor. Nós sabemos que Ele é o absoluto, nós sabemos que Ele é o Todo-Poderoso, mas Ele não é apenas um fogo, uma tocha que consome. Ele não é uma força desgovernada, Ele é pessoa com este propósito maravilhoso. Propósito este que sempre existiu, pois Ele é o Eterno. E agora Ele envia o próprio Filho para nos incluir no seu propósito, na sua vida eterna e abundante. Por isso, nós vemos muitas pessoas que não perceberam ainda a palavra como ela é, quem é o autor e o que significa. Muitos vivem as suas vidas sem pregar a Cristo, sem se emocionar com a palavra. É como se a palavra fosse uma florzinha insignificante em meio a tantas coisas que estão se consumindo, tudo acabando. Muita gente prefere no seu apartamentinho só enviar aquelas figurinhas bonitas, buscando ainda se agarrar no mundo e não envia nada da palavra. Não percebeu ainda que o propósito maior é justamente tudo que nós mais queremos. Mas não é aqui. Aqui não é o lugar de ficar dando bom dia, seja feliz. Aqui não é o lugar de mandar florzinhas. Aqui não é o lugar de mandar vídeos de filosofia. Aqui é o lugar de fazer tudo isso desde que se coloque junto à verdade, que é Cristo Jesus, aquele que veio nos salvar justamente para manter esses valores bonitos. Muitas pessoas buscam se agarrar aos valores do Senhor Deus, mas ignoram o Senhor Deus. Muitas pessoas mandam as mensagens mais bonitas que existem e aquele que está em Cristo não consegue chegar no meio daquele áudio, no meio daquele vídeo. É cansativo, é muito pesado. Chega a ser pecado, porque do início ao fim do vídeo não tem um versículo, não tem uma menção ao Salvador. É o que o maligno fez. Quis se apoderar de tudo, escanteando o Criador que fez tudo. Aquele que é fogo consumidor e não pode ser ignorado. O Senhor Deus é santo, santo, santo, totalmente separado do pecado. Tudo isto que é este mundo será consumido, porque sendo Ele santo, não pode aceitar o pecado eternamente. Ele é limpo, sem mácula, perfeito. Alguns dos atributos do Senhor Deus, algumas de suas características, não podem ser totalmente compartilhadas conosco, como a santidade. Outras características são apenas dele: onipresença, onisciência, onipotência. De fato, até a santidade não pode ser compartilhada conosco, não a santidade que o define. O Senhor Deus sempre será o Santo dos Santos, Santo, Santo, Santo. E isto aponta para a sua transcendência, para a sua perfeição. Isso aponta para o Criador. Isto define aquele que é, foi e sempre será, e não há nada nem ninguém acima dele. Isaías 6, versículos 2 e 3. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 asas cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Aqui na visão de Isaías, nós vemos novamente a expressão Santo, Santo, Santo. Os serafins cobriam seus rostos e cobriam seus pés, em reverência, reconhecendo que o Senhor Deus é ainda mais santo do que qualquer criatura. Separado do pecado, separado de qualquer um que esteja abaixo dele, qualquer um que se ache igual ao Senhor Deus, será consumido. Como nós podemos ler em Isaías 33, versículos 13 e 14: Ouvi vós, os que estáis longe, o que tenho feito, e vós que estáis vizinhos, conhecei o meu poder. Os pecadores de Sião se assombraram, o tremor surpreendeu os hipócritas. Quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? Por isso o Senhor Deus é santo, santo, santo. Não queiram afrontar o Criador. Não queiram teimar em obsessão, não queiram também fazer como eu fiz. A vida inteira eu perdi a vida em obsessão, buscando o mundo, buscando estudar o conhecimento do mundo. Glórias a Deus que eu aceitei o Filho. Não queiram afrontar o Senhor Deus, pois quem será como Ele, se Ele é santo, santo, santo, acima de todos? Ele é o absoluto fogo consumidor. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor Deus. Ai, ai, ai, irmãos, eu a vida inteira fui chamado por pregadores, pastores, mensageiros. Somente com 51 anos de idade fui aceitar o Senhor. E depois, então, até um anjo do Senhor desceu. Mas o propósito deste fogo consumidor, que é o nosso Senhor, não é nos consumir. Enviou o próprio Filho. O propósito do Senhor é amor. É amor. Então, irmãos, sendo amor, nos entreguemos totalmente. Quando vierem as questões de cada um, os problemas, entendamos que o Senhor Deus nos chamou para sermos filhos, para subir, que tudo o que acontece aqui é parte da autoridade do Senhor, é cumprimento. Lembre-se do tempo passando e de que toda a palavra está consumada no madeiro. Cristo disse, está consumado. Temos também a visão de João do trono de Deus. Apocalipse 4, versículos 8 ao 11. E os seres viventes tinham cada um 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando os seres viventes dão glória e honra e ações de graças ao que está assentado sobre o trono, ao que vive para todo o sempre, os 24 anciãos prostram-se diante do que está assentado sobre o trono e adoram o que vive para todo o sempre e lançam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste e por tua vontade foram criadas e vieram a existir. Amados, nosso Deus é fogo consumidor. Quanto mais nós meditamos na palavra, nós vemos que Ele é o Todo-Poderoso, é terrível, mas é amor para nós que aceitamos. O problema é dizer que aceitamos e não aceitarmos totalmente. Nós temos que nos entregar, pois Ele é o absoluto. Lembrem-se disso. O tempo passa e é cumprimento da palavra. Temos que sempre dar glórias a Deus. Apocalipse 1, versículos 17 e 18. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas. Eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto. Mas eis aqui estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Irmãos, quando o Senhor Jesus diz: Não temas, Ele, que é o nosso único intercessor, o nosso único advogado fiel, o Filho de Deus, todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Quando entendemos que este Senhor é fogo consumidor e que somente o seu Filho é o Salvador, quando temos temor a este Deus, nós podemos nos colocar no lugar de João, que caiu aos seus pés como morto, e mesmo assim o Cristo vem e diz: Não temas. Isso significa o quê, irmãos? Que o nosso Deus não veio nos consumir. O propósito do nosso Deus está ali quando o Cristo diz: Não temas. O Criador, que é fogo consumidor, vem consumindo a tudo e a todos que não são o seu propósito. Ele é o Verbo, o Filho de Deus. Ele realiza todas as coisas e realiza com perfeição. Por isso ele tem o propósito. Por isso ele é fogo consumidor, um com o Pai. Por isso ele não admite que seja diferente do seu propósito. Por quê? Porque ele é perfeito. Quem poderá fazer algo melhor? Não tem. E ali está o propósito. Apocalipse 1, versículo 17. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas. Nós podemos nos colocar no lugar de João ali, se nós cremos no Filho e não temermos o nosso Salvador. No sentido de termos medo, não devemos ter medo. Tememos o Senhor em respeito, em reconhecimento de que Ele é o Senhor. Mas quando Ele diz não temas, é para não temermos o fogo consumidor que se abrasa à nossa volta e que cedo ou tarde consumirá nossas carnes, as nossas vidas carnais. Mesmo que uma pessoa durma e não acorde no outro dia, que é o sonho de todos, viver uma vida longa, dormir e acordar lá no paraíso, não é mesmo? Sendo levado por anjos, mesmo que isso aconteça, para estas pessoas o Cristo está dizendo, não temos, porque olha, mesmo que tu durma em paz e acorde no paraíso, a tua vida foi consumida pelo fogo consumidor, que fez o relógio avançar segundo a segundo. Tudo aquela pessoa foi perdendo no tempo do Senhor, até adormecer e acordar no paraíso. Se for para uma pessoa assim, de forma tão poética, bonita e suave, e para outra, como acontece com muitos, através de tanta dor, o propósito se cumpre, irmãos. O Cristo vai estar sempre dizendo para nós que cremos, porque João não estava lá, ele não estava no conforto. Foi para a ilha de Patmos. E ali, então, ele se vê nessa situação, o Cristo dizendo para ele, não temas, porque toda essa situação à tua volta é como o fogo consumidor do Senhor Deus, que está consumindo a tudo e a todos em todas as gerações, até que o seu propósito se cumpra. E nós sabemos que ele está fora do tempo e do espaço, porque o Cristo no madeiro disse, está consumado. Consumado é realizado através deste poder que é fogo consumidor. Está consumado, irmãos. Nós só precisamos ter essa paz, a paz do Cristo Jesus, que diz, está consumado. Vejam que quando nós aceitamos o Senhor Jesus, nós passamos por várias fases. A primeira é aquela de nos aproximarmos do corpo de Cristo e vermos que os irmãos são maravilhosos. Quem pôde viver isso sabe que é maravilhoso estar numa congregação. Depois, cada um individualmente vai avançando e vendo que nós fomos separados. Nós vamos experimentando o nascimento da água do Espírito. Para alguns, e para poucos, eu posso dizer, vocês sabem, a experiência de ter uma família cristã, de prosseguir na paz do Cristo até o último dia, é algo maravilhoso, mas para outros tem a solidão, tem o sofrimento, tem o afastamento físico do corpo de Cristo. Ou seja, a pessoa está longe, não está presente carnalmente, fisicamente, mas está em espírito, fazendo parte do corpo de Cristo. Seja como for, nós sabemos que o Senhor existe. Desde o início nós tivemos, a maior parte dos cristãos, a experiência do corpo de Cristo. E depois, os desígnios do Senhor vão determinando para cada um o caminho que deve seguir neste mundo. Mas todos estão seguindo o mesmo caminho, a mesma verdade, a mesma vida que é Cristo. Então, nós procuramos, sozinhos ou em conjunto, buscar quem é o Senhor. O temor é o princípio da sabedoria, o temor a Deus, porque Ele é fogo consumidor. Nós sabemos que Ele é o Eterno. Ele enviou o próprio Filho, que é o Verbo, é palavra que se realiza. Depois de sabermos quem é o Senhor, o Eterno, nós buscamos saber o que o Senhor quer. Ele quer o seu plano para nós. Sendo Ele perfeito, tem um plano para nós. E ao observarmos esse plano, é mais do que sequer possamos imaginar. É perfeito. Nós iremos habitar na glória. Qual é a nossa dificuldade, então? é a mudança total de paradigma. É sair de uma existência para entrar em outra. É estarmos aqui dizendo que cremos, mas resistindo ainda, não se entregando totalmente à vontade do Senhor Jesus. Isso não só em sentimento, não só nas inseguranças. Nós temos que depositar nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E ao depositar a fé, não é filosofia. Todo aquele que pode ajudar um pobre semelhante, que ajude. Todo aquele que pode ir em missões, que vá. Todo aquele que pode pregar a palavra, que pregue. Não é uma panelinha, não é filosofia, não é rotina, não é o que o homem ensinou, é o que a palavra do Senhor Deus ensina. É salvação de almas. A palavra nos ensina que nós somos pecadores. Não somos melhores do que ninguém. Nosso pecado é tão terrível quanto o de qualquer um. Aquele que diz que crê no Senhor Jesus, dá a boca para fora. Não faz o que o Senhor Jesus pede, ou não busca nem fazer, porque muitos não podem fazer nada, mas não estão nem preocupados também com a vontade do Senhor. Esse não reconhece que o seu pecado é tão terrível quanto o de qualquer um. O pior assassino do mundo tem o mesmo pecado do que a pessoa que está num canto, sem poder fazer nada, mas também sem se preocupar. Tem que demonstrar amor pelo semelhante, tem que cumprir os mandamentos. Nós sabemos, então, que somos pecadores, que ninguém é melhor. Sabemos que todos estão sob a influência do maligno. Não temos como nos achegar ao Senhor. Por isso, o Senhor enviou o próprio Filho, Cristo Jesus, para nos salvar. Nós estávamos em trevas, sem saída. E agora o Senhor Deus envia a luz, que é Cristo, para que nós possamos ver essa luz, reconhecer e habitar em sua glória. Quem reconhece a Cristo, não diz da boca para fora, aceita Cristo em sua vida. Deixa que Cristo transforme a sua vida. Toma Cristo como exemplo, faz o que Cristo fez. Lê a palavra, olha a vida de Cristo e não diz bonitinho. Não. Segue a Cristo. Olha para a sua própria vida e vê disso que Cristo me manda fazer, o que, que eu posso fazer. E busca todos os dias fazer aquilo que pode fazer. É uma mudança total de paradigma. É por isso que em Hebreus 11 nós lemos o que é a fé. Começa dizendo, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Eu tenho fé no Senhor Jesus, não é porque é uma imaginação, um conto de fadas. No meu caso, desceu um anjo da parte deste Senhor para me corrigir. A minha aflição é grande por causa dos meus erros. Mas o consolo é maior, o amor de Cristo é maior. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Ninguém vai ter fé neste Senhor se fosse apenas um conto de fadas. Nós temos fé no Senhor Jesus porque esperamos dele o que ele prometeu. A nossa liberdade. E não é uma liberdade qualquer. Não é futilidade. É a libertação de todo pecado. Não é apenas nos vermos livres de nossos opressores. Não. É nos vermos livres do nosso próprio pecado, desse corpo pesado, do modo errado como aprendemos a fazer as coisas. Esse modo que insiste todo dia e não nos deixa seguir a Cristo. Muitos estão buscando se aprofundar na Bíblia e tudo, e passam na rua, não ajudam um pobre ali na esquina. Se aprofundam no entendimento da palavra, mas não no cumprimento da palavra. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Quem tem aquela fé firme, fundamentada em Cristo, é porque sabe que Cristo vive. É porque sabe que vai estar na presença deste Senhor que vai te cobrar se tu seguiste ou não as suas palavras. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Nós esperamos a salvação e nem todos os irmãos em Cristo exercitam pensar como será a nova vida. Porque se de vez em quando pensassem com um pouquinho mais de frequência, se alegrariam tanto e iriam perceber que estavam, em parte, a sua fé sem fundamento, sem esperar. Hebreus 11:1 diz que a fé é o firme fundamento do quê? Das coisas que se esperam. Nós temos que esperar estas coisas. Temos que pensar nestas coisas para termos este firme fundamento. Se nós cremos na promessa, então nós pensamos na promessa. Aquele que ganhou um grande prêmio, vamos dizer que ganhou na loteria e o banco diz: olha, mas para tirar o teu prêmio é só semana que vem. A fé daquela pessoa vai deixar ela dia e noite fazendo planos, pensando em como ela vai viver com aquele dinheiro. O Senhor Deus está vendo aquele que tem fé, aquele que realmente espera a promessa e a prova das coisas que não se veem. O cristão tem que ser uma prova viva daquele que tem fé em Cristo Jesus. Porque se estas coisas são promessa e não se veem, o cristão tem que ser a prova. O cristão que tem a fé tem que ser a prova das coisas que não se veem. Porque o cristão tem que mostrar essa fé, tem que evidenciar esta fé. Em Hebreus 11, nós lemos sobre os heróis da fé. Releiam Hebreus 11, mas eu quero comentar Hebreus 12, versículos 1 e 2. Portanto, nós também, olha aí, irmãos, como é importante ler com atenção. Hebreus 11, nós lemos sobre os heróis da fé. Hebreus 12 está fazendo referência aos heróis da fé, mas diz também que nós também somos heróis da fé, se quisermos. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Essa nuvem de testemunhas, ela começa, Hebreus 11, com os heróis da fé. É uma nuvem, são muitas testemunhas. E quem acha que é conto de fadas, peça para este Senhor e ele responde. Para mim, até um anjo veio. Um anjo. Essa nuvem de testemunhas começa com os heróis da fé, continua com os sinais, com as respostas que o Senhor Deus dá, e continua também com todos os irmãos que estão à nossa volta. E continua contigo mesmo. Hebreus 12, versículos 1 e 2. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Deixemos o embaraço, tudo isso, o mimimi, tudo isso que nós passamos é embaraço, é mimimi. Porque na hora é terrível, é isso, é aquilo, mas vamos passando por tudo isso, dando glórias ao Senhor, lembrando que é o plano do Senhor. Enviou o próprio Filho para nos salvar. Vamos avançando, como diz aqui em Hebreus 12, versículos 1 e 2. Nós já estamos rodeados de tantas testemunhas, já sabemos da palavra. Eu mesmo sou mais uma testemunha dizendo que até um anjo desceu. Então deixemos todo embaraço, porque embaraço é o mundo, nós já estamos aqui nesse mundo como que embaraçados, mas não na fé. no sofrimento que seja, vamos sentindo o regozijo de saber que o nosso Senhor é zeloso, está nos observando, Ele é fogo consumidor, Ele está cumprindo a palavra dEle, está consumado. Deixemos todo embaraço, todo medo, não temam. E o pecado que tão perto nos rodeia, é o velho paradigma. Olha só, irmãos, o testemunho que eu conto de vez em quando para vocês, parte por parte. A minha vida inteira nesse paradigma do mundo, buscando as coisas do mundo, uma obsessão pelas coisas do mundo, e não consegui nada. É como se a minha vida já foi consumida pelo propósito do Senhor, antes mesmo de eu perceber. O meu velho paradigma, o Senhor Deus não quer isso. O pecado que me rodeou a vida inteira, o velho paradigma. Então, deixemos isso. Deixemos o embaraço. O maior pecado é o embaraço. É não adorar o Senhor Deus, é não se entregar. É ficar embaraçado, enrolado no mundo. É ficar se preocupando com as coisas do mundo. Cristo diz que não é digno do arado quem olhar para trás. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. É uma carreira. O que significa isso? É um trilho. É um tempo determinado. É Cristo que já realizou tudo. É só seguir. No versículo 2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Já está determinado, irmãos. Nós só temos que olhar para Jesus, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Porque Ele é o primogênito dentre muitos. Em Cristo estão todos os pecados sendo carregados e destruídos por este fogo consumidor, que é o Pai de Cristo, nosso Pai. Em Cristo está até a tua pessoa, tu, amado irmão, tua amada irmã, tu que crê, até tu, assim como Cristo, até tu, até eu. Temos que saber como Cristo sabia. Hebreus 12, versículo 2. Parece absurdo, claro, isso é absurdo, né? Dizer como Cristo sabia. Claro que ele sabia, ele é o Verbo. Mas ele veio por amor de nós, para nos dar o exemplo, para que sejamos nós também como ele. Versículo 2. Olhando para Jesus, nós temos que olhar para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, Ele é a glória, mas a palavra está explicando que havia a glória proposta para Ele, a glória aguardando Ele de novo. Ele mesmo diz que a vida dEle Ele deu para nós e tomou de volta, por amor de nós. Ele entregou a vida dEle, por algum momento Ele perdeu esse gozo, essa glória, vamos dizer, Ele não perde, entre aspas, Ele perdeu, entregou a vida, por amor de nós, e tomou novamente. Ele e o Pai são um, Ele é o absoluto. Mas quando Ele fez isso, quando Ele serviu de exemplo, carregou todos os nossos pecados. E lá naquela situação, até Ele, naquela situação terrível, até Ele, naquela situação terrivelmente indescritível, que nós conheceremos pela eternidade. Ele que é o Verbo, Ele que estava numa situação separada do Pai, mas não abandonado. Ele, pelo gozo que lhe estava proposto, até Ele sabia o que vinha depois. Então, Ele que não precisava, dando exemplo para nós, até Ele suportou a cruz. Até Ele fez isso. Por que nós, então, não faremos, irmãos? Até Ele que não precisava, que carregou todos os nossos pecados, até Ele suportou a cruz. Até ele desprezou a afronta que o mundo fez para ele. Vírgula. Aí vem a parte boa, né? E assentou-se à destra do trono de Deus. E este, que é o nosso Salvador, nos prometeu exatamente isso. Que nós seremos governantes com ele também. Nos deu esse exemplo. Abriu esse caminho. O seu poder é tão grande que é fogo consumidor. Essa expressão é tão forte quando nós entendemos que o Pai enviou o próprio Filho para nos salvar. Todo aquele que crê está salvo. Imaginem só nesta mensagem tão simples. Não é um Pai, não. É o Pai, o Criador, por zelo, por misericórdia, por amor, enviou o próprio Filho, sofreu. Não vamos fazer aqui filosofia, porque até Cristo chorou. O Senhor Deus tem os seus valores eternos. O Senhor Deus sofreu profundamente ao entregar o seu próprio filho, ao enviar o seu próprio filho por amor de nós. Ai daquele que não aceita esse amor, a palavra diz. Um amor com tanto zelo daquele que é o Criador e enviou o próprio filho. Ai daquele. Para estes, o Senhor Deus é fogo consumidor, é lago de fogo. Então, amados irmãos, eu coloco o exemplo, porque o Senhor Deus assim determinou que nós, cada um, falemos a verdade do que vimos, do que ouvimos, o que a sua palavra diz que acontece. No meu caso, até um anjo da parte do Senhor Deus desceu. Eu que não tive nada, a minha história é terrivelmente triste. Eu fui escanteado a vida inteira sem poder ter nada. Terrivelmente triste, irmãos. Por misericórdia, até um anjo da parte do Senhor veio para me dizer: não, não, não, não, não. Do jeito que eu estava, eu não iria subir. E o meu maior pecado era justamente estar olhando demais para o mundo, para as preocupações do mundo. Isso se chama adoração para o mundo. Amados irmãos, vivam sabendo, conforme a palavra nos ensina, que nós temos que ser aquelas cinco virgens, vigiando como se o Senhor Jesus voltasse hoje, a qualquer momento. Essa é a vontade do nosso Deus. E eu falo, amados irmãos, nem posso dar muitas explicações, porque não cabe aqui no áudio. Não falo dando aula, mas é o Espírito Santo que fala para mim mesmo. Estou em temor aqui. O nosso Deus é fogo consumidor. Até um anjo desceu para eu acabar com o meu mimimi. E quem escutar o meu testemunho pode até chorar e dizer: coitado desse irmão, não sei o quê, não é mimimi, não. Mas o nosso Deus é fogo consumidor e diz até para mim: a minha graça te basta. Tu não é melhor do que ninguém, por pior que tenha sido a minha vida. E tem pessoas cujas vidas foram piores ainda. Tudo isso aqui, irmãos, deixemos para trás, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, assim como ele, há um gozo proposto para nós. Há a glória, há a plenitude, há a promessa proposta para nós. Em breve estaremos lá. Então, assim como ele, suportemos a cruz, desprezando a afronta. Veja, nós não desprezamos a ninguém, nós desprezamos a afronta. Se nos envergonham, se nos atacam, se nos matam, se nos ferem, seja o que for, a perseguição do espírito do maligno, acontece nesse mundo. Mas lembrem-se sempre que o exemplo nosso é Cristo Ele é o nosso caminho, nossa verdade, nossa vida, porque Ele passou por esse caminho. Ele abriu esse caminho para nós e mostrou, foi ressuscitado, apareceu para muitos, está sentado à destra do trono de Deus, de onde aguarda e nos observa pacientemente, zeloso. E lá irá nos receber, e lá nós chegaremos. Este é o gozo que está proposto para nós também, habitarmos com Cristo eternamente em glória. Amados, não somos melhores do que ninguém. Nós somos passivos de sermos consumidos pelo fogo consumidor. Mas por misericórdia, nós que cremos no Senhor Jesus, somos como aquela pequena flor no meio do fogo. O propósito, nós somos parte do propósito do nosso Deus. E tudo que o Senhor Deus quer é adoração exclusiva. Que busquemos a sua face, que olhemos para Jesus, que saibamos qual é o propósito do nosso Deus. A nuvem de testemunhas é muito grande. Eu sou mais um que vos falo. Que este Deus está vivo, está chamando, muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Que todo aquele que ouve esta palavra, que receba em sua alma e faça o que o Cristo pede, na medida daquilo que pode fazer, suporte a sua cruz e busque realizar aquilo que Cristo já realizou na sua alma. O que recebeste de graça, dai de graça. Busque levar a palavra do Senhor Jesus, levar o conhecimento de Deus, tanto em teoria como em prática, amando, ensinando, ajudando até o último dia de vossas vidas, mas sempre, sempre centrado neste nome, no nome do Filho de Deus, Jesus o Cristo, o Messias, Emmanuel, nosso Salvador. Que cada um busque cumprir, mesmo que não possa, porque o nosso Deus cobrará isso de nós. É válido, é importante, é prioridade de todo cristão lembrar da palavra constantemente, lembrar de textos tão importantes quanto Hebreus 12, versículos 28 e 29, que diz, recebendo nós um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e temor, pois o nosso Deus é um fogo consumidor. Recebendo nós, já recebemos, nós que cremos no Filho, já recebemos um reino que não pode ser abalado. Está consumado. O Verbo de toda a criação, o Filho do Eterno, veio e consumou, realizou a sua obra. Nós recebemos um reino, já recebemos. E é um reino de amor que não pode ser abalado. Não pode nos separar de Cristo força alguma. Então, nós já temos algo inabalável. A promessa, o reino, a vida eterna e abundante em Cristo Jesus. Portanto, retenhamos a graça. Quando o Senhor nos diz, a minha graça te basta, entendamos que, assim como perseguiram o Senhor, perseguirão a nós. Quem? O mundo. Retenhamos a graça. Reter a graça é permanecer em Cristo. Não num Jesus inventado. Não num Jesus de fábulas. É. Fábulas são aquelas coisas maravilhosas, mas inventadas. O nosso Deus não é inventado, é verdadeiro, irmãos. Eu falo, porque é importante descer um anjo da parte do nosso Deus. Este Deus existe, é zeloso e olha cada um de nós. Isto é reter a graça, é ter a consciência, é saber na alma que Ele te observa agora. O fogo consumidor te observa agora. E a decisão é tua, porque o mundo já nos consome. Mas a decisão é tua se tu queres de fato crer no Cristo. Seguir esta carreira que o Cristo te colocou para a tua salvação. Seguir a tua vida fazendo, não somente lendo, mas fazendo o que o Senhor Jesus te pede para fazer. O Senhor Jesus diz que nós que fazemos o que Ele pede, nós somos até mesmo mãe dEle. Assim Ele nos coloca. Tamanho é o amor que Ele tem por nós. Tamanho é o zelo, o apreço. E eu dou testemunho para vocês. Um anjo da parte deste Deus veio, se materializou em carne acima da multidão para buscar esta ovelha perdida aqui. Tamanho é o zelo do Criador, mas não se enganem. Leiam a palavra e retenham a graça. Quando o Senhor diz, a minha graça te basta, tem a nossa parte de reter a graça. O que é reter a graça? É crer não somente da boca para fora. É crer de alma, de coração, de mente. É ler a palavra e receber a palavra. E fazer o que a palavra diz para fazer. Por isso, diz, retenhamos a graça, vírgula, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente. Nós servimos a Deus por quê? Porque nós sabemos que estamos na graça. Nós sabemos que recebemos um reino que não pode ser abalado. Está tudo consumado. Da parte do nosso Senhor está tudo garantido. Então, por isto, por esta graça, nós servimos a Deus agradavelmente, sem reclamar. Nós servimos a este Senhor sabendo que Ele é perfeito, porque sabemos o que o Senhor Deus fez por nós. E sabendo que Ele é fogo consumidor, o servimos com reverência e temor. Hebreus 12, versículos 28 e 29. Pelo que, recebendo nós um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e temor. Pois o nosso Deus é um fogo consumidor. Amados irmãos em Cristo Jesus, e a todos que escutaram esta mensagem, fiquem na paz do Senhor Jesus.